Sério na radiofonia. Hello. Mon chéri. Sem querer te tirar, alô chegui, sem querer eu te machuquei, alô chegui, sem querer te pus assim, alô chegui, minhas mãos são culpadas, tem meu pobre coração, quero te pedir perdão, alô chegui, minhas mãos são culpadas, tem meu pobre coração, quero te pedir perdão. Escute por favor, chegue. Só mais uma chance para te provar. Escute por favor, chegue, chegue. Só mais uma chance, baby, para te provar. Meu, baby, amor. Oh, não. Chegue. Oh, yeah. Vamos, chegue. Let

sucesso, me deixaste louco de saudade, doido de tanta paixão. Oh não, Angelina, por favor, volta pra mim. O meu coração não vai aguentar. Por favor, volta pra mim. O meu coração não vai aguentar. Por tanto esperar, por tanto suportar. Tanta dor. Oh my love, oh my love. Eu ligo pra ti, tu mandas me dizer que tu não estás. Telefone toca pra ti e tu ouves. Não me respondes porquê. Não, não, não, não, não. Liga pra mim, fala pra mim, oh my love. Não, não, não, não, não. Liga pra mim, fala pra mim. Sintonizado no show Antena Web. Pa pa pa pa pa pa. Sabina, Sabina, Sabina, Sabina, Sabina, where, Sabina, Sabina, where, Sabina, Sabina, where, Sabina, Sabina, where. Não posso viver sem ti. Eu sem ti não sou ninguém. No, no, Sabina. Ai, oh, oh. Tu és o meu amor. Não posso viver sem ti. Eu sem ti não sou ninguém. No, no, Sabina. Sabina, Antena Web. Na butana, kasuza palavra. Já a seguir. Que eu tô aberto.